Qual parte que se encontra? Mike 231, chame Recife em 1251 1251, corrigindo, 1288 alternando 1260 1288 e 1260, obrigado. Se a gente mantém a posição 1077, chame Recife em 1251. 2577. Está estabilizado 3190. Então, 3190, livre ILS, torre no 86. 1186, 3190. Webjet 6720, desça e mantenha 2000 pés, ajuste do altímetro 1020, reporte o localizador. Para 2.920, reportar localizador. Essa é a 20. Pato Chanel, livre decolar, 160 graus, 8 nós. Eu vou decolar, se não é preso no pano. Proteja o aumento correto, chama para feedback e acionamento. Ok, então eu vou ligar o acionamento, chama para o táxi. Itapuã. November Yank Mike, seu solo 5-3, qual pátio? Autorizado, retorno até pátio 4, reporte livrando. Vitor, correção, o primeiro Charlie India, ingresso à direita, Sirio November Yank Mike, reporte livrando, bata. Beck segue o Caravan, reporte livrando, pátio 4. Zero, livre pouso no zero, vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso, 3190. O centro não segurou aqui, restrito para início de descida. Ok, vamos vetorar esquerda para perda de altitude, de corrigindo, vetorar direita para perda de altitude, proa 260. 260, essa é a 260. Quando tiver, quando a gente tiver apto, eu limpo. Confirme. Controle Salvador. Porcionário 6314, preciso da bomba. 6314, atenção, vigilância, 6314. Vigilância 6314. Mike, frequência livre. Porcionário 6720, vou fazer um box com sua aeronave, passar por cima da ilha de Itaparica, regressar e passar. Corrigindo, o objeto 6720 vai passar por cima da ilha de Itaparica, vai curvar à esquerda e voltar pelo farol da barra para interceptar. Tá, senhor, eu diria que está presente, já tem condições de proa dona e prosseguir, senhor. Esquerda proa 190. Esquerda 190, 6720. Controle, o acionário 6314. 6314, prossiga. Poderia voar com referência ao COG? Não entendi, confirme. Poderia falar a posição óbito? Inicialmente Momo aguardando, 6314. Inicialmente Momo. Charlie adjacente, frequência livre. Aqui é a Cudeta, cruzamento da final da 1-0, agora autorizado, reporte base para 1-7, pela direita. 1-3-0, livre LS, desce e mantenha 2.000 pés. 3-0 para LS, descendo para 2.000, essa é 2-0. 1-2-1-9, solo. 3-1-9, 3-1-9-0. 1-3-7, a bola. 137, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, no 86, bombou. Índia Alfa, ponto de espera 86, muito obrigado, boa tarde, não vejo. Fala Salvador, o TAN 3190, livrou na frente, puta. TAN 3190, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Repartente da Juliette, 3190. bordo, sinal para o taxi. De 4 a bordo, altímetro 1020, livre o taxi, chama para ingresso, parte principal. Não, ingresso, meu. Tá 310, táxi via Juliette, portão 5. Portão 5, 3190. Seis 925, mantém a posição. Autorizado, por parte 4, seu solo 57, informe pista livre. Eco Delta autorizado, base para a direita no 7, aproximação e pouso, vento 160 graus. 8-9, informe no solo. Completa final, pista 10, torre no 86, me indique o ajuste, 6720. 86, 6720. Um gol. Resultado, 6720. Vigilância em ascensão, 200-5219. 200-5219. Pode informar o horário do plano? 209. Mesma saída? E tem uma aproximação mais 3 minutos, ok? Então vai ter que aguardar para fazer a separação. Vamos verificar aqui também. Xander 6314, chame Recife em 12685. Pode voar no 12, informação em uniforme. Oxené 6314, copiou? Gol no meio no 2, desça e mantenha 4 mil pés, chegada a Mari Mi 20. 4 mil. Tá 3217, chame Recife, 1251. 251, 3217, boa tarde. Boa. 0 graus, 8 nós. Livre pouso no 0, 6720. O seu solo é o 002000, livre a parte 4, estacionar a frequência livre, Delta. Deixe manter a posição. Salvadora 35415, boa tarde. 35415, prossiga. Informação uniforme para ideal, se tiver nossa autorização para qualquer. Seu plano dentro de alguns minutos, aguarde para a cópia. Aguarde, pode continuar a saída, coral. Toledo Ilhéus. Cidade, Gono 755, informação uniforme para Compim. Volto para Copa. Prossiga. Autorizado Compins, nível 360, via Pendulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decolos 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5561, no coteja. Autorizado Compins, nível 360, via Pendulu 16, decola na Dael, Leda Bridge, pistão 10, curva direita após. Aciona 5561, no controle 208. Cotejamento correto, para prospeccionamento. Chora. 415, confirma nível 140 para Ilhéus. Termo. Trip 5241 no controle. Eu escuta, prossiga. Chame Recife em 1288, alterne 1260. Está 3 mil para ir razão, ou não? Que 3 mil de razão, gente, ali mantém. É 720, solo 03, direita, 129, solo. A lembrar direita, 129, ADM, 720. Mike Costa mantém ainda a posição, confirma a razão máxima que vai usar na subida. Sente. Salvadora, objeto 6720, Livrão. Taxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 6720. Gente, o 9144, nós não temos o seu plano no repetitivo. E no FTM, no CCAM, nós temos o plano de Santos Dumont para cá, mas é o único que nós temos. Romeu autorizado a alinhar e manter no zero. Autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 0260, proteja. Nível 140 para Ilhéus, Golf 677, saída Coral, decola da 10, curva direita, controle 208, transponder 0260. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Ação. Controle de Salvador, gol 925. Gol 925, contato radar, subindo para o 360, sai da Argo Elefa. Argo Elefa, atenção 360, sem restrições. Gol 925. Gol 9612, descendo para 2000 pés, ajustando a 020, reporte estabilizado localizador. 2000, Tramará, estabilizado localizador, 1020, gol 9612. Salvador, Papatango, Mike Ecosta, saída Coral. Mike Ecosta, direto Coral. Direto Coral, Mike Ecosta. Mike Ecosta, suba restrito até 3 mil pés. Subindo restrito 3 mil, Mike Ecosta. Livre de coragem, Romeu, vento 160 graus, 8 nós. Costa. 925 da presente voo Elefa. Da presente Elefa, 925. Trip 5219 da presente voo e conquista. Conquista 5219. Mais alguns minutos. Controle, Papa Romeu, Whisky Romeu, Romeu, boa tarde. Boa tarde, Whisky Romeu, Romeu, contato radar, Subal 370, saída Momo. 370, Momo, Romeu, Romeu. Quatro, quatro, lá escuta. Quatro, quatro. Ok, a sala está só aguardando receber o plano para transmitir. Estabilizado, voo no 6162. Torre, 1986 no 62. Salvador, SMS 6143, que é a informação de fora. Chanel 6143, desce e mantém nível de voo 040, chegada bom, se identifique. 040 na bom, se identifique. Manter a velocidade é critério. Salvador Ground, I'm going to Otávio Post Call 02211011 with information uniform. Request initial Papa Vol 390 and clearance to Lima Papa 10. Great, copy? 8 copy, Postcol, Zulu Tutu. Clear to Lisboa, flight level 3900 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Zipar transition. Take off from runway 10 left turn. Squawk 5564, departure frequency 120.8. Read back. 288, alterno 260. Recife 288, 260. Boa tarde. November 1, Upper Zulu 10, tail Natal. Then Upper Uniform 8 November 873. Five times route. Puka departure runway 10. Left turn and depart transition. Scope 5564, transition, depart frequency 120, decimal 8. Read back correct, all ready for push and start. Well do. 0 to top. Rio 601, desce, mantém nível de voo 060, chegada Conf. 060 na bomba, bomba 1925, chame Recife em 1280, alternando 1260. Gol no 925, chame Recife, 1280, alternando 260. Papatango, Whisky, Romeu, Romeu, chame Recife, 12685. 12685, prato. No meio, no 2, solo, 1, 4, Ribeiro, direita, solo, 1, 2, 1, 9. Será na direita, 2, 1, 9. Solo, gol no meio, no 2. No meio, no 2, livrou para o táxi. Táxi via alta, é paciente da Juliette. Alfa, reportamento da Juliette, meu nome é 1-2. PT 5415, pushback acionado. Autorizado de chamar o táxi. Quer confirmar? Autorizado de chamar o táxi. Chamará para o táxi. 44 na escuta? 44. Ok, já apareceu aqui no CCAM, nós devemos ter ativado o sistema dentro de mais 5 a 8 minutos. Aguardo. Estacionamento, voo no 755, posição 8. Autoridade já para o táxi, condições de fazer o pushback um pouco recuado para permitir acesso à posição 8? Afirmativo. Autoridade já para o táxi. Ok. Autoridade já para o táxi, então 755 estacionado ali no 2. No mesmo 2 não tem a posição antes da Juliette? Mesmo 2 não tem antes da Juliette. Salvador, muito boa tarde, Golo 856, para Matheus de Esporte. Prossiga. É o Gol 1856, para Matheus de Esporte. Além do tráfego, não fomos atendidos. Presidente, cópia nas frequências, saída prevista Fuca, transição Aracaju, aguarde. Fuca, Aracaju, nas pessoas. Quando a aeronave dá, acompanha fazendo pushback nesse portão. Direto para o portão. Observando o outro. Salvador, o trip 5415 para o táxi, 54 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia e alterna Salvador. Tente 54 a bordo, altímetro 1020, observe o bar ingressando no pátio, após o mesmo. Táxi via Índia Alfa no ponto, espera a torre 186, bom voo. Tente observando o Boeing que vai adentrar, depois Índia Alfa na ponte espera a torre 186, graças. Segundo 755, POB 1137, autonomia de 3 horas Atena Campinas. Gente, 1137 a bordo, altímetro 1020, observe a aeronave da companhia, parando no portão número 8. Após a mesma, táxi via Índia Alfa no ponto espera torre 186, bom gol. Índia Alfa no ponto espera 186, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde. Próxima ponta de espera, pronto decolagem. Patrão 5, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 170 graus, 10 954 no 5.